Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Diga comigo: nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Versículo 24: e ordenou o rei, foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles e lhes migalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio é até o fim. Ele livra e salva, opera sinais e maravilhas no céu e na terra, e ele livrou Daniel do poder dos leões. Diga comigo: Deus livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra, e ele livrou Daniel do poder dos leões. Repita o versículo 28: este Daniel, pois, prosperou no reino de Dario e no reino de Ciro, o persa. Amém, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse momento, feche os seus olhos, coloque a tua mão sobre essa porção da palavra. No momento é só letra, queridos, mas eu sei também que a unção do Espírito está por trás das letras. A palavra de Deus diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Peça para Deus falar contigo, faça uma oração a Ele nesse momento. Oh, Jesus. Oh, Espírito Santo, Espírito da Glória, Espírito poderoso do Senhor Deus, eu te peço que nesse momento, Senhor, que não seja um homem a falar, Deus, mas que seja o teu Espírito a brandir a tua espada, espada penetrante, Senhor. Adentra, Senhor, na juntura da alma e do espírito, juntas e medulas, e fala conosco, Senhor. Porque a tua palavra diz que não há criatura encoberta diante de ti. Todas as coisas estão nítidas, patentes. Fala conosco, Senhor. O teu povo precisa da tua voz. Fica conosco em espírito, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. E graças a Deus. Eu li com você no livro de Daniel, no capítulo de número 6, do versículo 21 ao versículo 28. Essa porção é conhecida como Daniel na cova dos leões. Diga comigo: Daniel na cova dos leões. E o título da minha mensagem essa noite é: Vencendo Leões. Haveria alguma pessoa nesta noite, eu não sei, que teria assim um leão para matar na sua vida? Vencer os leões que querem afrontar a tua vida. O que é um leão na vida espiritual? O leão na vida espiritual, ele representa um demônio que está ao nosso derredor e quer nos tragar e quer destruir as nossas vidas. Muitas pessoas não entendem que Satanás, ele não é neutro no mundo espiritual. Não existe neutralidade no mundo espiritual, porque Deus não brinca de ser Deus. O diabo não brinca de ser diabo. Algumas pessoas brincam no mundo espiritual e acabam feridos, machucados e algumas vezes mortos, materialmente ou às vezes espiritualmente. Mas eu creio que esta palavra, ela vem recheada, impregnada de poder para trazer a vitória para a tua vida na autoridade do nome de Jesus. Haveria alguém que crê nesta palavra, uma palavra do céu para a tua vida esta noite? Eu quero falar de um menino, na verdade, nesse tempo já não era mais menino, já é um senhor de idade. Mas de um menino que foi trazido ainda na tenra idade, por volta de 15 anos, transportado cativo para uma terra estranha. Eu quero falar com você sobre Daniel. Daniel, o nome dele significa: Deus é a minha justiça. Daniel, um jovem que foi colocado na corte dos reis do Império Babilônico, um dos maiores impérios da antiguidade. O rei Nabucodonosor mudou o nome dele para Belsazar. Belsazar que significa o nome de uma deidade babilônica da fertilidade. Mas esse menino, queridos, que poderia ter tudo para ter uma vida de reclamação, uma vida ruim, uma vida de depressão, porque estava separado da sua terra, do seu povo, vivendo em um país estrangeiro, mas ele optou, segundo o seu querer e a sua vontade, não se contaminar com o manjar do rei. Você entende o que eu estou falando, querido? Contaminar com o manjar do rei é me prostituir e ter uma vida profana, uma vida sem santidade, uma vida mundana, mesmo proclamando que eu sou povo de Deus. Você entende o que eu estou falando? Muitas pessoas são crentes de fachada. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Você conhece o ditado, né? Por fora, bela viola. Mas aquele menino, e durante toda a sua vida, ele, por disposição própria, quis e propôs a ser: eu vou me relacionar profundamente com Deus dos meus pais. A diferença está aqui, queridos, que muitas pessoas se sentem envergonhadas porque não adotam uma postura dessa. Uma aliança, um vínculo de amizade com Deus. Jesus, ele foi bem específico. Muitos dizem que são amigos meus. Muitas pessoas professam e declaram para todo mundo: eu sou crente. Jesus, ele foi objetivo: vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Nesta campanha eu tenho falado para você, eu tenho te ensinado a se abrigar debaixo das asas do Onipotente, a estar acobertado por ele. E eu tenho falado com você sobre o poder da oração, querido. E nós vamos continuar falando de oração, e no meio da oração nós vamos continuar orando. Porque os segredos e a grande verdade, a ruptura de deslanchar, o viver dos teus milagres, dos sonhos, dos projetos, das promessas de Deus, estão intimamente ligadas à tua vida de oração. Quem ora tem ligação com Deus. Orar é falar com Deus, é ter intimidade, relacionamento com Ele. Não adianta, querido, você ficar cobrando de Deus. Deus, até quando? A palavra de Deus fala: não murmureis, como também alguns deles murmuraram. Está falando do povo, e pereceram. Não sejamos mais como os hebreus que morreram no deserto porque não tiveram uma atitude de fé. Não vigiaram, não olharam, e por isso foram consumidos pela sua murmuração. Algumas pessoas tiveram postura. Daniel, os amigos dele, mas o povo inteiro que foi junto, a maioria caiu dentro. E vamos comer o manjar do rei. E vamos ter uma vida de qualquer maneira. Mas Daniel não quis ser assim. E diz que a postura dele atraiu algo que todo crente anda atrás. Manifestação evidente do poder dele na vida. Diz que Daniel começou a subir. Havia um espírito de sabedoria, um dom que Deus colocou sobre a vida dele. Eu não sei se você sabe, Deus está ansioso por derramar sabedoria, dom, capacitação sobrenatural sobre o seu povo. E ele está buscando alguém sedento e faminto que diz assim: Senhor, eu quero ser este homem, eu quero ser esta mulher para ser usado por ti. Haveria um homem ou uma mulher que está sedento e queira declarar isso: Senhor, é eu que quero ser usado, é eu que quero ser cheio do teu Espírito Santo, enche a minha mesa. Daniel quis ser assim. A grande verdade, eu vou te contar um segredo. Deus deseja te abençoar muito. Diga para o irmão lá: Deus deseja te abençoar muito. Algum tempo atrás eu preguei uma mensagem aqui, ela era profunda, porque ela falava da atitude do homem em relação a Deus. O título que eu preguei da mensagem é: Deus deseja abençoar. Todo mundo diz: aleluia! Eu disse para você, prepara-te. Se posiciona, porque as bênçãos de Deus estão atrás de você. Mas o Senhor diz que as vossas iniquidades fazem separação entre mim e vós. Você entende? Os nossos pecados bloqueiam, porque Deus ele tem compromisso com a palavra dele. Voltando ao texto, diz que Daniel começou a se destacar. O Império Persa, nessa época já dos Medos Persa, do rei Dario, era um império poderoso, composto de 120 estados. Quantos estados tem o Brasil? 27? 28? 120 províncias, sob o comando, sobre a mão estendida, o governo do rei Dario. Era um império tão fabuloso que ele pegou três homens para serem conselheiros e governantes juntamente com ele. E diz a palavra que nós lemos que Daniel estava entre eles. Por quê? Porque Daniel tinha postura. E diz que Daniel era tão destacado, ele era tão compromissado com o que lhe foi colocado a fazer, que diz que o rei tentava colocá-lo como chefe, primeiro-ministro, grão-vizir do reino. Mas diz a mesma palavra que onde um crente prospera, aonde o crente floresce, o sol da inveja também vem bater. E eu quero te explicar uma coisa, um princípio que a Bíblia nos ensina. Você precisa saber que você tem que ter postura para viver o sonho de Deus. Nós temos dupla cidadania, querido. Nós somos cidadãos aqui da Terra, quantos sabem disso? É, se você pegar a sua identidade, está escrito lá. Naturalidade, campo do meio, sei lá onde você nasceu. É, nacionalidade, brasileiro. O que isso representa? Eu tenho direito de qualquer estado. Eu tenho direito de ter um nome, eu tenho direito de ter um CPF, eu tenho direito de ir e vir dentro do país. Mas eu também tenho deveres. Você entende o que eu estou falando? Então nós precisamos entender isso, querido. A cidadania terrena não anula o que Deus diz. A palavra de Deus diz que não há autoridade que não seja constituída por Deus. Tem pessoas que acham que pode ser crente. Ah, meu reino é lá no céu. Está nem aí, querido. Vou ver de qualquer maneira. Eu vou viver uma vida sem regras. Conforme me der na cabeça, porque Cristo me libertou do mundo, eu não preciso fazer mais nada. Eu preciso pagar a pensão, não preciso fazer isso. Eu não preciso pagar a luz, eu não preciso pagar a água. Eu não preciso pagar nada. Vai preso, vai, corta a luz, vai perdendo tudo, querido. Nós temos cidadania terrena. Nós precisamos cumpri-la. Nós precisamos ser fiéis como cidadãos da terra. Quando Jesus é questionado sobre imposto, paga ou não paga? Jesus foi bem específico. O que é de César? É de César. O que é de Deus? É de Deus. Jesus estava falando de uma maneira bem clara sobre essa dupla cidadania. Diz a palavra de Deus que eles sondaram a vida de Daniel e não havia nada que pudesse apontar e que pudesse ser uma brecha para que eles pudessem acusá-lo. Eu não sei se nesse momento você está vivendo alguma crise. E se durante, com os homens, você existe uma brecha. Mas eu profetizo com a tua atitude. Você fala, Deus, eu quero ser melhor. Eu vou melhorar, eu quero pagar minhas dívidas. Senhor, eu quero acertar minha situação nessa terra. Eu quero ser uma pessoa honrada. Se essa for a tua atitude, creia, meu irmão, que Deus vai começar a abrir a porta, vai começar a te prosperar, para que você possa andar de cabeça erguida nessa terra. Eu profetizo, meu irmão, que os recursos para você andar de cabeça erguida serão derramados sobre a tua vida. Mas também temos que ser precavidos, querido. Podemos sair gastando o que não podemos. Devemos cumprir tudo que nos é ordenado. Diz a palavra de Deus que Daniel não havia nada que pudesse acusar. Quando eu fecho as brechas, nós precisamos fechar as brechas, querido. Todas as brechas da nossa vida aqui na Terra. Buscar ser mais honesto possível, mais fiéis possível. Para que Satanás não venha acusar, porque o nome dele significa acusador. É aquele que coloca, olha lá, tá vendo? Ele é o primeiro que acusa. Diz que Daniel havia fechado tudo, querido. A vida dele era digna honrada diante dos homens. Aí Satanás tenta um outro plano e começa por inveja. E diz assim: vamos pegar ele na lei do Deus dele. Mas Daniel também era um homem morto na lei de Deus. Não havia nada que culpava ele. Diz que ele era um homem de oração, um homem que não gostava de viver uma vida mundana, não era um idólatra, não adorava deuses falsos, uma pessoa que tinha integridade, um homem de caráter, um homem que tinha relacionamento com Deus. Mas bateu um espírito de inveja. Chegaram diante do rei Dario e disse: rei Dario, vamos fazer uma coisa? Durante um mês, vamos fazer uma lei, segundo a lei dos medos e dos persas. Nesse lugar, querido, o rei falou, decretou o selo com anel, não podia mudar mais. Né? Deu o livro de Esther, mesma coisa. O rei assinou o veredito, selou com anel, está feito, tinha que cumprir. Ele não podia nem revogar o que tinha falado. Que durante um mês, ninguém peça nada, ninguém faça nenhum pedido, somente a ti, rei. E naquela época era muito comum, meu irmão, os césares, os imperadores, quererem ser adorados como deuses. E ele entrou no laço. Ele era amigo de Daniel, mas não enxergou a cilada. E ele falou: ai, vou ser adorado? As pessoas vão curvar perante mim? Todo mundo vai dizer: Dario, Dario, Dario? Pôs o sinete no dedo. Selou o decreto. O que acontece, querido? O que acontece quando na tua vida você passa por um sofrimento em prol do reino de Deus? Tem pessoas que começam a clamar, reclamar. Parece que aquele crente já piorou. Oh, Deus, como é que faz? Murmura. E começa a querer voltar para trás. Lembra muito os espias. A terra é boa, mas a dificuldade é muita. Eu vou voltar, eu vou parar. Você crê? Nossa, dá dor de cabeça. No mundo era melhor. E começa a chiar e começa, meu irmão, igual uma porta. É ruim. Cabisbaixo, reclamão, azedo. Você conhece crente azedo, querido? Hã? Como é que está a vida? Como é que está, meu irmão? Como é que é? Vai ser amanhã? Está horrível. Ah, Dinho. Ah, fé. Ah, vida. Para que vem entrar nessa furada de ser crente? Sabe o que a palavra de Deus diz para nós? 1 Pedro 4,13 diz assim: mas alegrai-vos no fato de ser de participantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos regozijeis e vos alegreis diante dele. Romanos 8,18 diz a palavra de Deus: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelado. Diga para o irmão ao lado: você deve se alegrar diante de Deus. Dá um sorriso então, meu irmão. Diga um aleluia. Diga glórias a Deus. Aplauda Ele. Manifesta adoração. Oh, Jesus. Paulo suportava chibatada para pregar o evangelho, querido. E sorria. Aí em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, ele diz: porque a nossa leve... Olha, o homem que apanhava de vara... prisão, preso no madeiro. A nossa leve e momentânea tribulação, ele diz assim, produz para nós um peso eterno de glória. Não atente para as coisas que se vêm, mas para as que se não vêm. Porque as que se vêm são temporais, as que se não vêm são eternas. Você entende o que eu estou te falando? Ah, presbítero, é tanta perseguição. Ah, meu irmão, se perseguido... Como dizer, disserem cristão. Se aceita Cristo, a perseguição vem junto. Ou você murmura e volta para trás, ou você adapta um negócio. Ah, já que vai ter perseguição, vou passando pela prova, dando glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Como é que é, presidente? Deus é bom. Deus é bom demais. Meu irmão, tempestade chove mesmo, querido. Jesus, pequenininho, já foi perseguido, teve que correr para o Egito. Do Egito, corria para Galiléia, Galiléia perseguia para Judéia, Judéia perseguia e voltava para Galiléia. Até na morte, meu irmão, o pessoal não quis deixar nem um túmulo sozinho, quietinho. É, vamos lá, vamos atormentar o homem. Como é que você reage, querido? Diante da provação, quando alguém te calunia e você é humilhado, questionado pela tua religião, pelo teu compromisso com Jesus, você está ficando louco, está bitolado, glórias a Deus, meu irmão, ser crente é ser um pouco de louco, ser perseguido, ser blasfemado, perder, meu irmão, amigos e família, às vezes, por causa de Jesus, faz parte, querido. Jesus disse, se vós não abandonais as vossas famílias, os vossos amigos, por amor do meu reino, não sois dignos do meu reino. Sabe, querido, Pedro e João sentiram extasiados quando se acharam dignos de serem aceitados pelo nome de Jesus. Você tem apanhado de vara, querido? Não, não, de vara não tem apanhado, não. Mas tem provinha, então glorifica, meu irmão. Quem sabe nós chegar a vara, você canta. Ah, Jesus, tem misericórdia, viu? Diga comigo, um homem de oração, um homem protegido. Diga para alguém ao lado. Olha quem estiver ao teu lado. Diga para duas pessoas. Diga para três pessoas. Diga para quatro pessoas. Se você quiser sair do seu lugar, deixa, eu vou achar umas duas pessoas aqui. Lúcia, uma mulher de oração, uma mulher protegida. Viu, Beth? Uma mulher de oração, uma mulher protegida. Eu vou te falar, Paris, um homem de oração é um homem acobertado por Deus. Você entende o que eu estou falando? Você entende, Terezinha? Uma mulher de oração, uma mulher protegida. Por quê? Porque a oração é a chave que abre o coração de Deus. Deus, eu preciso tanto de ti. Como é que eu abro a tua porta? Ele fala assim, é no chão. Como assim precisa? Eu abro o coração de Deus. Por quê? Ele resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Quando eu submeto a autoridade dele, eu começo a abrir o coração de Deus. Aí você diz para mim, mas presbítero, a vida é tão corrida. Não dá tempo de orar. Minha oração é igual um tweet. 140 caracteres. Torcer, no máximo. Até abrevi, TBM, Senhor. Lembra da minha mãe, TBM, né? Sabe aquelas abreviações que tem nas conversas? Para ficar mais fácil. Hã? Querido, Daniel disse que ele estava ajudando 120, administrando 120 províncias. E quando ele sabe do decreto, sabe da sentença de morte em relação à vida dele, porque ele sabia, se qualquer orasse e pedisse alguma coisa, não para o rei, mas para qualquer Deus, deveria ser lançado na cova dos leões. Bom, Daniel pesou. Fica a morte, daqui meu relacionamento com Deus. Desse lado, leão. Desse lado, oração. Ele disse, vou orar. Você entende isso? Ele costumava orar. E ele disse, eu vou continuar fazendo a mesma coisa. Porque vale mais oração que minha vida. O meu relacionamento com Deus é maior do que a matéria. Se ele foi comigo fiel até agora, e se eu for morrer pelo reino dele, que seja dessa maneira. Porque se essa carne se desfizer, um tabernáculo para mim lá no céu. Lá em Mateus 10, 28, a palavra de Deus diz assim, não temais os que matam o corpo, não pode matar a alma. semelhante, aqui eu abro um parênteses, a Deus, que pode mandar para o inferno alma e corpo. Deixa eu te falar, só te perguntar, você está orando? Deixa eu falar, só te perguntar uma coisa, não se ofenda. Existe alguma sentença de morte sobre a tua vida? Tem? Tem? Alguém está querendo te matar? Hã? Alguém disse lá na tua casa, ó, se eu te pegar de joelho, na hora que você estiver orando, eu vou te dar uma facada. Alguém diz isso? Eu acho que não, querido. Eu acho que não. Você tem 120 estados para governar? Você está despachando para Sergipe, para Maranhão? Não está sabendo, você é ministro. Assim, você tem tanta coisa. Diz que... Será que eles vão me matar? Deixa eu orar primeiro, né? Eu digo para você, querido, oração não é a última coisa a fazer. Tem muita gente que fala, presbítero, tantos problemas, já fui no advogado, eu já busquei com aquele, já busquei conselho, só me falta orar. Eu falo, ai Deus, dá sabedoria. Era a primeira coisa a ter feito. Vai fazer a última. Só está faltando orar, presbítero. Ó, já tentei tudo. Já visitei 10 mil igrejas. Já escutei suar, já vi tudo, só não oro. Então é isso. Você está... Querido, deixa eu te falar uma coisa. Não são muitas chaves que abrem uma porta. É uma chave específica. Diga para o irmão, não são muitas chaves que abrem uma porta. É uma chave específica. Se eu te der uma chave do irmão, às vezes a gente ora aqui, às vezes acontece do irmão trocar a chave. Aí o irmão para casa não entra, o outro irmão também não entra. Ele tem 10 chaves, mas nenhuma abre a porta da casa dele. Você pode ter 1000 chaves, 1000 propósitos. E somente a oração destranca o coração de Deus. Como é que Elias fez, querido? Nós pregamos. Deixa eu ver aqui. O cadeado está enterrado no céu. Orou uma vez e deu uma forçadinha na chave. Orou outra vez e passou um WD. Orou outra vez. Né? Deu uma amolecida. Quarta vez jogou um grafitezinho. Na quinta vez. Oh, Deus, está duro, está duro. 6, 7, quando virar a porta, ele abriu. Sabe por quê, querido? Teria sim absoluta certeza que a chave era aquela. Só quem tem absoluta certeza da chave continua insistindo, né, meu irmão? Se você chega na sua casa e conhece a chave, faz 10 anos que eu abro esse cadeado. Sempre que essa chave, ela vai ter que abrir, ué. Não é verdade? Ué, não, o culpado não é a chave, é o WD, a minha miopia, que não estou enxergando direito o cadeado, mas eu não vou abrir, ué. Eu tenho que abrir a porta. Você está entendendo, querido? Diga para o irmão, a chave que abre o coração de Deus é a sua oração. Pergunta para ele, você precisa de poder? Levanta a mão para ele e diga assim, abra o coração de Deus. Porque Ele é onipotente, todo-poderoso, e quer que o coração dEle se abra diante de Ti. Lá em Apocalipse 3, diz assim, esse é sua porta e bato. É como se você tivesse o coração dEle, assim, ó, você diante do coração dEle e bate assim lá, toc, toc, toc. Aí você fala, Deus, abre a porta. Não, Ele diz para você, é você que abre. Como assim, Deus? É, esse é sua porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e com ele ceiarei. E ele? Você entende o que eu estou falando, querido? Por que que o diabo queria que Daniel orasse? Já parou para pensar? Já parou para pensar? Por que que não queria que Daniel orasse? Porque ele sabia que o sucesso de Daniel estava vinculado na sua vida de oração. Não foi o sátrapa, não foi o coisa, querido. É o diabo que falou, tenho que tirar esse homem da oração. Senão essa nação converte. Senão o rei converte. E aí como é que vai ficar meu reino? Você entende o que eu estou falando? Queridos, eu disse para você, vou repetir aqui duas coisas que o diabo tem medo. De Deus, de um homem, de uma mulher de joelhos. Ah, na hora que ele vê você lá, querido, eu vou falar com o pai. Uma coisa, ah, querido, o joelhinho dele fica lá, ah, não, isso não, isso não. E é assim mesmo, querido, você começa a orar, começa a tocar a campainha, o vizinho chama, Não é verdade? Parece na hora da tua oração. Por isso você tem que falar, eu tenho que orar. Ah, tem de vizinho, volta a orar de novo. O diabo, para. O que Jesus diz? Que a carne é fraca. A carne é fraca. O espírito é forte, a carne é fraca. O que ele está fazendo? Orando. Como é que Jesus venceu naquela cruz? Orando. Era uma guerra em cima daquela, no Monte Calvário. Em Colossenses 2,15 diz a palavra de Deus: e os expôs publicamente, os despojou, deles triunfou em si mesmo. Lá naquela cruz, lá em cima. Fica para o irmão lá. Mais uma vez, pouca oração, pouco poder, muita oração, muito poder, nenhuma oração, poder nenhum. Ah, presbítero, eu acho que eu estou começando a querer fazer o teste, meu irmão. Faz. Quanto tempo você ora por dia? Não, estou falando tempo de qualidade. Diz que Daniel, 3 vezes por dia. Eu não era com pressa, não, querido. Ele pegava lá, estendia o tapete e disse: eu vou falar com meu pai. Eu vou falar com meu Deus. Você imagina a oração naquela noite? Você consegue imaginar? Deus. Está aí. Você conhece meu coração. Você conhece a minha disposição. Deus, eu não sou perfeito. Mas eu sou um homem que tem relacionamento contigo. Eu sou um homem que tem que buscar. Está calúnia, Senhor. Eu não vou brigar porque a guerra não é minha. É por causa do teu nome. É por causa da minha posição diante de ti. Tinha uma aliança com Deus. Não é verdade? Quando o marido tem uma mulher que é sem vergonha, querido, alguém mexer com ela, você nem liga, ela é sem vergonha mesmo. Ela pula o muro mesmo, ela não vale nada. Não é verdade? Ela é vagabunda mesmo, é mulher de malandro. Agora, quando a mulher é fiel, mulher de caráter e obediente, que ama e tem compromisso com seu marido, fala pro marido: ó, um cara mexeu com a sua esposa. A jugular de lá. E se o cara tiver um 38, meu irmão, a coisa tá feita. Por quê? Porque ele tem uma aliança. Na hora que falaram com a vida de Daniel, mexeram com vespa. Consigo ver lá o céu. A ira santa de Deus. Eu não vi a jugular de Deus, mas eu creio que ela dilatou. Nele, homem de oração, lança ele na cova. Daniel caiu, falou: mas acenderam a luz? Tem luz na cova? Quando ele olhou lá, um baita de um anjo, uma espada. Senta aí, Daniel. Senta aí, Daniel. Falar uma coisa, enquanto você vai dormindo aí, se quiser dormir, se quiser conversar, fica fora. Se quiser saber alguma coisa do céu, porque depois de ter tantas revelações, acho que aquela noite o anjo está falando uma coisa do céu para ele. E os leões? Ah, querido, você é um homem de oração. Deus mandou aqui, não toca ninguém. Quem criou os leões? Como é que vai tocar em você, homem? Senta aí. E Daniel assim: o esplendor, a majestade do anjo forte do Senhor. Homem de oração, mulher de oração, tem que ver anjos, querido, sobrenaturais na sua vida. Eu não sei se você tem buscado. Ah, presbítero, eu tô até assim, sabe? De vez em quando eu vejo uma linguinha, alguém falando a língua. Pra mim é o máximo que eu já vi. Estou profetizando, a partir desse momento, você fala: Deus, eu vou orar como eu nunca orei. É na represa, é no campo, é na cama, é no banheiro, é na igreja. Eu vou orar como eu nunca orei. E Deus te fala: ah, a chaleira vai ferver e a tampa vai voar. E o fogo do Espírito vai acender na tua vida. Quem crê nisso? Você crê nisso, querido? Experiências sobrenaturais. Dons maravilhosos. Aquilo que você vem clamando e buscando, com a boca, você vai clamar e buscar em oração, que eu quero te revelar, como diz lá em Daniel 2:22, ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Sabe o que você precisa entender, querido? Era Daniel sozinho, a oração dele, todos ali, quietinho, ninguém faz nada. Opa, leão, meu querido, só na televisão. Aqui longe. É bonito ver o bicho longe, né, querido? Jacaré é bonito de longe. Urso é bonito de longe. Cobra é bonito de longe. Ninguém gosta de ficar perto, né? Mateus 28:20 diz a palavra de Deus. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quem entende o que eu estou falando? Espírito. Diga para o irmão, ele está ao teu lado nessa noite. Salmo 84, versículo 11, diz a palavra de Deus. Porque o Senhor Deus é um sol escuro. O Senhor dará graça e glória. Não retirará bem algum aos que andam em retidão. Bem-aventurado é o homem que põe no Senhor a sua confiança. Você confia em Deus, querido? Você confia em Deus? Deuteronômio 33:29 diz a palavra de Deus. Porque o Senhor nosso Deus, diga comigo, o Senhor nosso Deus, não desamparará a nenhum dos seus escolhidos, porque aprove ao Senhor fazer de mim, da minha vida, um eleito na sua presença. Eu estou encerrando. Diz que o rei aquela noite não dormiu, porque ele tinha amizade com Daniel e viu que entrou num conhecido vulgarmente como sinuca de bico. Não tinha jeito de sair da enrascada, que ele mesmo tinha feito. Porque segundo o decreto ele não podia anular. Tinha que ser feita a sentença. Tinha que passar uma noite ali com os leões. E ele tentou. Diz que os caras ainda falaram assim, chamaram a atenção do rei. Ô rei, você assinou, hein? Olha a lei, não vai pisar na bola não, hein? A noite inteira. E diz que ele perdeu o sono, que ele era amigo. Ele conhecia Daniel. E ele, depois que fez a encrenca, que ele viu a enrascada que ele tinha, falou, inveja. É inveja. É o espírito maligno, né, meu irmão? Olho gordo, inveja. E diz que de manhã cedo, ele chegou lá na pedra, os leões lá embaixo, e ele quase chorando, ele disse, ô, Daniel, meu amigo, será que porventura poderia o teu Deus ter te libertado? Sabe? Falando por falar, quase não crendo. A última esperança, como diz a esperança, é a última que morre, né? Será que o teu Deus, Daniel, poderia te livrar da boca dos leões? Deixa eu ir embora. Vive, rei! Gritou Daniel. O meu Deus enviou o seu anjo essa noite comigo. Vive eternamente, rei. Porque eu creio no meu Deus. Haveria alguém que crê no Deus dessa maneira? Sabe o que eu acho mais interessante aqui? O título que Dario fala de Daniel. Daniel, nome, sobrenome, o título, servo do Deus vivo. Diga para o irmão lá, pergunta o nome dela, dele. Pergunta, não pergunta, como é que você chama? Se não souber, não, você mesmo sabe, pergunta de novo, como é que é teu nome? Fala para mim teu nome, menina. Qual é que é teu nome? Agora enche a boca, estufa e diga assim, servo do Deus vivo. Aí eu quero falar com cinco essa noite. Lúcia, serva do Deus vivo. Casimiro, servo do Deus vivo. Qual é o seu nome, querido? José Cruz, servo do Deus vivo. É um prazer tê-lo como amigo presente essa noite. Teu nome, querida irmã? Qual é o seu nome? Serva do Deus vivo. Serva do... Compartilha essa verdade com o irmão Ana Paula. Ana Paula, serva do Deus. Você pode falar para umas cinco pessoas aí? Se quiser levantar da sua cadeira, levanta e fala para ele, Qual é o seu nome, querido? Diga de novo, quem é visitante? Serva do Deus vivo. Serva do Deus vivo. Fabiano. Servo. Olha que sobrenome. Como é que você chama? Eu chamo Gilson Rocha de Abreu. Não esqueça. Servo do Deus vivo. É igual... como é que chama lá o presidente do Brasil? Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, quando você for falar assim, como é que é o nome? Meu nome é Gilson Rocha Abreu, servo do Deus Altíssimo. Você vai usar esse título, querido? Quando já perguntar, tranca a rua, quem te perguntar, qual que é o teu nome? Meu nome é servo do Deus Altíssimo. Coloque-se de pé. Entre em contato conosco, Ministério Fogo e Poder. Fone 35 84 04 8175, ou acesse o nosso site www.ministériofogoepoder.wordpress.com, ou nos envie um e-mail ministériofogoepoder@gmail.com.